acontecer com qualquer um, irmão. Comigo, contigo, seu primo, por isso eu rimo de coração. Pra toda regra existe uma exceção, porém nesse caso não. Então, que seja bem-vindo. Ele não sabia que os homens estavam ouvindo. Tiroteio na sequência quando foi surpreendido. Aconteceu na hora que eles estavam saindo da Jurássica Comédia, mocinho contra bandido. Praja clássica, tragédia, polícia contra bandido. Ele nunca vai saber quando os papéis foram invertidos. Já tava tudo entregue, já tava tudo vendido. Só não sabiam que ele nunca seria rendido. Estado do indivíduo, o indivíduo estado. Creonte revelou no telefone campeado. No horizonte seu desmanche desmanchado. Hora do levante, elegante, pagamento adiantado. Na memória de elefante para sete palmos. E não fica calmo porque lê o salmo. Daquele pequeno quarto, naquele pequeno bairro, direto pro estelato no roubo de carro. Foi no degrau mais alto, saiu do anonimato. Nesse tipo de assalto, ele ainda era novato. Primeiro de dezembro ele planejou o assalto. 15 de dezembro ele disse mãos ao alto. 25 de dezembro ligou pra mãe de banco 4. Você enxerga mais longe, a caigota que foi mais alto. Primeiro de dezembro. Dinheiro que vem fácil não é fruto de trabalho. Atalho que a Babilônia pode oferecer. Frente a frente com os vampiros sem estaca, cruz e alho. Encontrar agenda com a movimentação da venda. E é claro que ninguém declara imposto de renda. Do veículo importado no condomínio fechado. Cabeça de gado na fazenda. Se alguém desvia algum querendo também vem pelo faro. Se é maior do que você o barato sai mais caro. A emenda foi pior do que o soneto. Descrição do elemento sempre bate com a do suspeito. No estilo do gueto, um tiro de raspão no braço direito. Seu corpo passa um pipoco no meio dos peitos. O pássaro de aço bate as asas sobre as casas. Fardas azuis ficam vermelhas. Tenta escapar quebrando telhas, tá feio. Se a esperança é a última que morre bebendo ao seu leito.